paz comigo, em paz consigo. Em tais condições, quem vai, prossigo. Estás ciente do que traz contigo. Aguentais que à frente vem bem mais perigo. Me abrigo onde não me vem, não sabem de mim. As palavras que não me vêm, não cabem em mim. Mais interrogações, tais interpolações. Faz interpelações que não cabem a mim. Perguntam como, enquanto onde eu procuro, por quê. Guardado longe, vaso, cuido enquanto querem buquê. Arrancam sentidos pra não ter o aroma das flores. Em vida, apuro ouvido em busca de cores. Eu sem janelas recebo o que a tela entrega, filtrando o que a alma enxerga. Percebo que é belo e cega, dispenso. E se eu penso demais, disperso. Queria eu que o tempo se esvaísse inverso. Diga, onde eu preciso estar pra ser? Como eu preciso ser pra estar? Como eu preciso estar pra ser? Onde eu preciso ser pra estar? Onde eu preciso estar pra ser? Como eu preciso ser pra estar? Como eu preciso estar pra ser? Onde eu preciso ser pra estar? Estátuas não se movem, status não me ilude. Esperam que eu não mude, me pedem pra que eu não pare. Não queira que eu me compare, se paro não me comporta. Paro se me acomodo, aceitando o que me conforta. Não que eu tenha tanta oferta ou opção, atento ao entorno. Então, percepção, sim, feito contorno. E não dou atenção ao que contém, fácil perder conexão. Quase sempre on, nem sempre onde. Me dizem que é bom pra mim, então de quem sabe o que eu sei de mim, me conte. Revele a fonte, ou nem a ponte. Fiz questão de conhecer o lugar. Nem sempre quem chega primeiro vai querer divulgar. Se é cativeiro ou refúgio, tem que viver pra julgar. Talvez eu saia e deixe aqui pra lugar, pra outra mente pesar. Onde eu preciso estar pra ser? Como eu preciso ser pra estar? Como eu preciso estar pra ser? Onde eu preciso ser pra estar? Onde eu preciso estar pra ser? Como eu preciso ser pra estar? Como eu preciso estar pra ser? Onde eu preciso ser pra estar? Eu estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. É. Estacionado jamais. Estacionado jamais. Esse lugar não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. Estacionado jamais. Estacionado jamais. Esse lugar não dá mais pra mim.